Fala galera, tá no ar mais um Pod Beats, seu podcast em 8 bits. Que é tão chato quanto lavar a louça da sua mãe. Eu sou o Felipe Boazzi, Rodrigo Boazzi, Jordão Ferreira, e hoje nós vamos falar que você é chato. É isso aí galera, mas antes nós vamos para as nossas mensagens. Toca a vinheta aí. Não precisa. Hora dos contadinhos. Então galera. Se você tá lembrado do nosso último podcast, nós falamos sobre as trolladas do universo, que faz com gente praticamente todos os dias. E nós recebemos aqui uma mensagem de um ouvinte, o Leonardo Caldwell, que eu vou ler pra vocês tá agora. Tá vendo? A gente tem mais um ouvinte, se vocês acharam que eram só dois. Sem ser parente, né? E sem ser parente, isso é bem importante falar. Caros amigos do Podbeat, ouvindo as histórias de vocês, não pude deixar de lembrar uma trollada. Mas ao contrário do que sugere o tema do podcast, acredito que por trás da maioria das trolladas do universo, ele botou entre aspas, quase sempre existem pessoas bem escrotas por trás. De fato, mas aí não é do universo, aí é a trollada do cara babaca. Né? Assim, chato. O chato. Aos 7 anos de idade, em um Natal de família na casa de alguns familiares escoceses, eu aguardava ansiosamente a hora dos presentes. Não, que maneiro, tem um ouvinte internacional ainda, toma essa. Então voltando, eu aguardava ansiosamente a hora dos presentes. Como tradição na minha família, a cada ano os presentes das crianças eram comprados pelos anfitriões da casa, que para minha desfortuna, era um tio escocês maluco. O primeiro a ser presenteado foi meu primo mais velho, com uma bola de rugby. A segunda, minha prima, com uma viagem à Disney. Ele bota em caixa alta, viagem à Disney. Não entendi já a preferência, né? Tipo, você toma pra você uma bola aqui, dente bola de rugby, e você, eu vou te mandar pra Disney. Mas ele justifica aqui, pois ela havia acabado de completar 15 anos, então foi o presente dela de 15 anos. O outro primo foi presenteado com um patinete muito foda, e como era de se esperar, eu não me decepcionaria com o meu presente. Sou então chamado à frente de todos para receber um presente. Meia. Cueca. Um embrulho que de cara não me agradou os olhos. Um pacote pequeno, mole e leve. Como se fosse uma roupa. Aí ele pensou, um uniforme de futebol? Uma fantasia de super-herói? Me iludia. Pois então, que abro o presente e me deparo com nada mais, nada menos que um kilt. Tradicional saiote escocês para homens. Caralho. Foi uma criança de 7 anos. Aí vai. Chorei copiosamente quando percebi que aquele seria mesmo meu presente de Natal. Como se já não fosse um absurdo dar roupa de Natal para uma criança, mais escroto ainda é dar uma saia. Para meu consolo, ganhei no mesmo dia uma espada samurai, de brinquedo, obviamente, no amigo oculto. E como a criança criativa que era, usando meu kilt e uma espada na mão, a alegria estava feita. Brincamos de guerra e a porrada e a festa inteira. Foi uma trollada, né? Mas teve um final feliz, assim. A espada samurai salvou o dia dele, né? Porque ele foi uma criança, cara. Eu acho que nem velho ia querer ganhar um kilt e ia ficar, caraca, não, um kilt, que maneiro. Nunca mais eu reclamo de ganhar cuecas e meias na minha vida. Essa é uma saia dose. Essa pra aí foi uma trollada escrota mesmo. Como aqui, meu filho, uma saia de Natal. Não que um blush também, quer não? Um sutiãzinho pra você? Nem, a gente precisa fazer uma observação importante. Hoje é o dia da gravação e não choveu. Olha. Ah, e tá ouvindo um barulho escroto no fundo, é do ar-condicionado. Porque, né, Rio de Janeiro... 50 graus, não dá pra gravar em qualquer lugar. Tá pior que o deserto Saara isso aqui. Então vamos lá, galera. Vamos voltar aqui ao assunto de hoje. Eu quero começar falando que, tipo, você é chato, eu sou chato, o Jordão é muito mais chato. Esse tema vai ficar bem legal com o pessoal que me conhece, né? Porque eu sou muito... famoso chato. Por ser chato, não sei porquê, mas... Eu não sei porquê, mas ele tá, tipo, 40 dias, né? Sem poder postar, curtir, comentar no dias. Facebook. 30 dias. Ele recebeu um bloco de leve, suave. Porque não. Ele é chato. Porque o Facebook é chato, não sou eu. Cara, mas a verdade é que a gente reclama de tudo. Eu tava pensando esses dias aí e eu comecei pensando por mim. Eu sou muito chato, cara. Eu não vejo as coisas... Eu deixo de ver um filme por causa de um ator, sei lá. Tipo, ao invés de eu ficar feliz que... caraca, saiu um filme do Superman saindo na porrada com o Batman. Eu fico puto porque o Batman tem orelhinhas e é o Ben Affleck. Então mas eu não o Batman sempre teve orelhinha. Não, orelhinha pequenininha não, de gato. Ele tinha aquela orelha quase um chifre. Ah. Agora ele tem uma orelha do tamanho de um polegar, menor que um polegar. Não, mas se você viu o filme, tu viu que o cara arrebentou, né? Não, eu não vi o filme. Tu não viu o filme? Claro que não, é com Ben Affleck. Caralho. Não, eu acho que não é ser chato porque o cara... Que tem ator que a gente não gosta mesmo que o cara é ruim na nossa opinião. Não é questão de só ser chato. A questão é que eu não consigo ficar feliz por ter um filme. Eu só prefiro ficar chateado que não é com alguém que eu queria que fosse. Aí é diferente. Entendeu? Então é chato, a gente é chato. É, e não sou só eu não, tem muita gente que reclamou e não foi ver o filme. E o fato de a gente ser chato, a gente perde a oportunidade aí de aproveitar alguma coisa. Eu já falei disso. Não, eu acho meio escroto quando a pessoa, no caso você também um pouquinho, por exemplo, falou mal pra caralho do filme do Esquadrão por causa do Coringa. Porra, mas o ator teve 5 minutos de cena, aí. Cara. 5 minutos de cena. Não dá pra tu definir se ele se foi ele bem ou não. Se um dia de cena... Aí o pessoal ficou lá enchendo o saco na internet que o filme foi ruim por causa de um ator que era centro do filme. Peraí. Eu não disse que o filme foi ruim. Jamais disse que o filme foi ruim. Não, você. Eu disse que o Coringa foi ruim. O cara nem atua, cara. Cara, não. O Coringa foi ruim. O Coringa parece uma mistura você de... Você não gosta de, do ator. De... Não. Porque o cara não, toca não. Pra menininha de 13 anos. Não, ele que é esperto. Queria eu tocar pra menininha de 13 anos. Ele toca. O Coringa pra mim, ele... 3 Seconds to Mars? Ah, é ele? É ele, pô. É. Ah, tá. Ele é o lourinho do clube da luta que tá na porrada também. Ah, cara, ele é moto. É, agora, tipo assim... Pô, ele é o lourinho do clube da luta que tá na porrada e ele canta pra crianças de 13 anos. Cara, o clube da luta é dos anos 90. Banda? Tu não conhece a banda, 3 Seconds to Mars? Só de nome, só. Mas não é boy band, então... Não, porque esse cara é velho, não pode ser boy band. Não é menininha, mas tipo assim, é essa bandinha assim de amuzinho. Ah, né? Bem. Poupar comentários aqui, se não ser bloqueado do mundo. Ah, não, se você é bloqueado do mundo, é. Não, se é o Lourinho tomar porrada, ele não é tão ruim assim, não. Ele não atua no clube do outro, ele só apanha. Ah, ele só mas é legal. Você não pode julgar a atuação dele por isso. João Bobo. O cara que sabe tomar porrada, pô. Eu também não gostei muito do Coringa, não, mas o filme é bom. Eu tava falando, assim, pra mim é um personagem muito longe do Coringa. Aquilo ali é uma mistura do Tony Montana com 50 Cent, ali, o Pimp, sacou? Não é o Coringa, cara. O Coringa que a gente tá acostumado de quadrinho não é aquilo, tipo assim. Não, eu mas entendo. Tem uma versão dele que ele não, é bem. Não tem. Agora estão querendo desenhar um Coringa sem camisa, tatuadão, não sei o quê. Eu vou te mostrar depois. Agora, tipo assim, você quer, tipo, beleza. Pô, o cara que fez o Coringa antes dele matou a pau, fez um monte de coisa, destruiu a vida de quem fizesse o Coringa. Ele, ao invés de. Não, vou fazer uma parada simples, já que eu tenho pouco tempo. Não, vou fazer um monte de babaquice antes do filme ficar pronto. Isso foi escroto. Pra aparecer pra caralho e fazer um personagem merda. Aí eu fiquei puto. Falei, pô, meu amigo, você apareceu só pra estragar um personagem que eu gosto. Era melhor você ficar tocando lá pras suas menininhas de 13 anos, sacou? Eu posso até estar sendo chato agora com isso. Não. Mas é um personagem que eu gosto. Eu já disse várias vezes, eu não gosto de Batman. Eu gosto do Coringa. Eu leio Batman por causa do Coringa. Eu vejo quadrinho por causa do Coringa. Ah, o Souza aqui, hein? Souza vai ficar... Pedro vindo. E aí, Souza, o que é que você tem a falar? Ah, você tá muito chato, fica aí. Cara, pior do que isso é quem vem com aquela ladainha de falar um filme que é baseado num livro. Ah, porque o filme não ficou igual a porra do livro. É. Cara, vamos pegar, por exemplo, Harry Potter. Ah, mas Harry Potter ficou igual ao livro, pô, quase tudo. Não, eu não sei, eu nunca li os livros e nem vi o filme. Mas é um belo exemplo pra você dar. Um belo exemplo. Não, mas eu vou dar um exemplo de alguém que eu ouvi falar. Ah, pô. Não sei qual, acho que é o último livro. Quem? Você tá falando da Camila? Não, não é você não, amor. Não sei qual filme, acho que é o último que rola porrada com homem, em geral. É. Que no livro, é muito. Um bagulho muito extenso, sei lá, e no filme é bem rápido. Cara, tu vai pegar uma história de 7 livros. Vai ter que condensar. Não, ali, não, né? um livro de, sei lá, 700 páginas pra fazer um filme. Pra ficar igualzinho, ia ser um filme de 5 horas. Caraca, não tem condição. Não dá pro filme ficar igual não, um livro. Com certeza. Nunca dará. É outra linguagem, você tem que entender isso. Isso aí você tá sendo babaca. É uma parada que assim, não, o cara que é muito fã, ele é muito chato. É. Que é o cara que não perdoa uma deslizada, nossa, entendeu? Tipo então, eu agora com o Resident Evil filme. É, tipo. Todo mundo, assim, o cara que é muito todos fã... Todos eles. Você vai fazer um negócio assim, pô, por exemplo, sei lá, Resident Evil, o cara atira com a mão direita. O mas o filme é horroroso, caralho. O cara atira com a mão direita. Se no filme a única diferença ele pro ele jogo é ele atirar com a esquerda, canhota, tu vai ficar puto da vida. Não, porra, o cara atira com a mão esquerda. Isso tá é errado. Verdade. Foi assim, cara. Foi cara, chato. É, não, mas isso aí é uma chatice coisa. Uma coisa é você adaptar e outra coisa é você cagar. Tipo, Dragon Ball Z, como é que é o nome? Você falou, Dragon Ball Evolution? Evolution. Não, aquilo ali não dá nem pra chamar de Dragon Ball. Isso aí é outra coisa. Aí, pô, precisa ficar perdendo a vida. Não, mas aí que tá. Mas o exemplo que ele deu aqui, que o Felipe deu, é muito bom, cara. Às vezes o filme, tipo, cortou, sei lá, três passagens do livro. Ai, que filme é ruim, prefiro o livro. Cara, eu não entendo a cabeça da pessoa que é fora que prefere o livro. Porque, cara, no filme você tá vendo, sabe? Tá parado, as paradas acontecendo. Você tá vendo a explosão de corpos voando pra lá e pra cá. Você quer ver uma parada que eu prefiro muito mais o filme do que o livro? Senhor dos Anéis. Eu não sei Eu li o primeiro. Cara, Senhor dos Anéis, tem umas paradas assim, me amarro no livro, eu acho bom. O Tolkien é muito detalhista, mas caralho, meu irmão, tem umas paradas que você quer morrer. Aí Frodo entrou na floresta. A primeira árvore da floresta possuía troncos largos de 3 metros. Aí ele fica descrevendo uma árvore, 50 páginas. Pô, cara, aí quando você, tipo, você não aguenta mais, aí ele... Tipo, você acabou a árvore, você fala, beleza, agora vai acontecer alguma coisa. A segunda árvore, não dá, cara. O marrom do mármore que lembrava a infância do Frodo nas montanhas de... É impossível. Sei lá de onde. Não tem condição. Aquela parte dos entes, então, eu quase chorei. Não, ali é difícil. Se no filme é extenso e chato, você imagina no livro. No livro, eu quase que abandonei pra sempre a leitura. Mas que foi bem captado pelo cinema, os caras, pô, mostraram muito bem. É legal que a gente tá... O chato somos nós, né? Pelo visto que... Não, eu já comecei dizendo que eu sou chato. Eu fui questão já falei, de... Todo mundo é chato pra alguém, cara. Pra algo, é verdade. Eu, alguém me acha chato, tudo bem que são umas duas ou três pessoas no máximo, mas me acham. E alguém acha você chato, sobretudo o Facebook, que fica te bloqueando. Não, detalhe que já é a terceira vez, cara, que isso foi um bloqueio. Ou sou, você terceira vez? É. Aí já pode pedir música no Fantasma. É verdade. As duas vezes foram uma semana de bloco, agora foi um mês. É o próximo ano, né? Não, eu acho que é pra ser banimento da conta. É, com certeza. Pô, depois que outra conta. Não, mas é isso que eu tô falando. Eu sou chato. Você é chato do Facebook. O Souza é tão chato que a gente nem chamou ele pra vir gravar esse aqui. É verdade. Sacanagem. Mas não tem jeito, cara. Todo mundo implica com alguma coisa ou com... Outra parada chata, cara, é esse pessoal aqui que reclama de youtuber. Porque na minha... Fala. Não, eu ia ser chato. Tu ia puxar o ar aí pra falar, o cara fala, vai. Eu ia ser chato, porque tem muito youtuber chato pra cacete. Cara, não, beleza, tem youtuber chato. O problema é, por exemplo, é quando um cara, você... Um exemplo só, você critica a pessoa porque ele é youtuber. Ah, sim, é. Cara, e pra mim, essa é tudo inveja. Quem não gostaria de ficar em casa, ganhando dinheiro, fazendo pra videozinho, falar merda no YouTube? Todo pô, mundo, pô. Sonho de vida, qualidade de vida é isso aí, cara. Quem eu já quer... falei mal também, mas, tipo assim... Uma coisa é tu falar mal da pessoa, outra coisa é falar mal do que ele faz. Que ele tipo, YouTube é todo mundo. Vamos citar porque... nomes e foda-se. Felipe Neto, por exemplo. Ele é YouTube, é beleza, ele ganha dinheiro de uma maneira, ok. Mas eu acho ele um otário. É. Entendeu? E teve um amigo meu que pegou uma mulher dizendo que era o Felipe Neto, cara. Calma. Ele não tem nada a ver com esse cara. Aí tava uma festa doidão, chegou na mulher. Ele chegou na mulher e falou, sabe o que não faz sentido? Não, mentira. Ele chegou uma mulher e falou pra ele, quem é você? Ele, eu sou o Felipe Neto. E o ele Neto pegou. Ele pegou a mulher, mas depois ele foi jogar essa de novo. A mulher, você é muito criança, vê se cresce. Foi embora. Foi 50% aí. Eu pensei em falar isso aí, porque um exemplo meu... Já sabe, na noitada, diga que você é o Felipe Neto. Mas você tem 50% de chance de pegar ou não. Se bem que se for fazer isso agora, você tem que pintar cabelo de azul. Ah, é? Não é azul ou louro que não tá? Sei, você que é fã dele. Louro, tá maluco, que trabalha com ele, tal, que tem uma produtora, ele que viaja, faz essas viagens aí malucas, ele vai com ele. É porque, cara, ele tá louro. Tem um tempinho atrás, isso tem um tempão atrás, eu nem conhecia aquela Kéfera, né? Cara, pô, ninguém conhecia não, essa. Não, pois cara. É, tipo, assim, aí ninguém lá se comentou em página, sei lá, qualquer página aí, que é escrota, que sei que lá, e eu nem sabia quem era e tal. Aí depois que eu fui saber que ela era meu youtuber, que falava também merda com merda. É. Mas cara, mas nego tudo com inveja, com essa porra. É, inveja. Cara, como é que eu posso ficar pé da vida, assim, reclamar da mulher que fala merda. Olha o que a gente tá fazendo aqui agora. Exatamente. Não, mas tem uma história assim, dela muito boa, eu cara. Eu não sei, tipo assim, não sei quem era, no sentido, tipo assim, eu nunca parei pra ver um vídeo. Então nem disso eu posso reclamar. Pois não, é, exatamente. Mas não, por isso que eu não conheci. Pelas pessoas que eu conheço que gostam dela. Então, assim, já sei que é um assunto que ela deve falar, que eu não vou me interessar. Eu tenho até que fazer esse exercício de ver aí, porque eu não gosto nada, mas... Não, eu não, tipo assim, pelo que eu entendi, ela fez até um filme agora, é mais voltado pra adolescentezinho. Mas tem uma história dela muito boa, que ela entrou no avião e pediu pra aeromoça, sei lá, pediu pra alguém lá do avião, falou assim, ó, não quero ser incomodada não, tá? Só que ninguém do avião sabia quem ela era, tipo, sério. Ela só passou vergonha, né? Foi notícia, cara. Saiu vários. Saiu no G1, saiu várias paradas. Mano, eu desço do avião e vou de ônibus. No Ego, deve ter saído no Ego. Eu desço e vou de ônibus. Saiu no Ego? Deve ter saído, cara. Caralho. Mas saiu mais de um lugar essa parada. Mas isso aí, isso já é uma coisa escrota da pessoa. Da pessoa. Mas em pé e não é ninguém na vida. Não, na vida não. É uma pessoa. Não é ninguém no aeroporto. No aeroporto. Na vida ela é. Melhor que a gente, né? Mas no aeroporto não é. Mas é. Tem essas coisas. Eu gosto de youtubers, eu vejo vários canais. Tem um monte de canal que eu assisto, tipo assim. Tem, cara. Eu faço maratona de canal. Não fico vendo, ah, meu Deus, hoje é terça-feira, saiu o vídeo lá. Não, não é assim. Eu espero um tempão, aí um dia que eu tô com muito saco, até porque eu vejo muito gameplay. Então eu quero ver bastante pra ver como é que o cara fez aquilo. Então eu espero uns 3, 4 vídeos, aí eu assisto um monte. Agora, pô, também ficar acompanhando vídeo de youtuber, eu tenho mais o que fazer, né? Só pra reclamar, entrar no Twitter e reclamar, ah, porque aquele cara... Isso aí é falta do que fazer. É querer ser chato sem... De graça. Sem, né? Precisar. É. Seja chato porque o Jared Leto fez um Coringa merda, seja chato por isso. Não porque a Kéfera fez um vídeo novo. Exatamente, um belo exemplo que deu. Mas que é uma vida de causar inveja, é. Tem youtuber que ganha 50 mil contas. É... 50 mil, o, cara. O cara que reclama, tu fala assim pra ele, cara, o que tu prefere? Acordar 5:30 da manhã, cheio de sono lá, remelando todo pelo olho, pra ir trabalhar, pra pegar ou acordar meio-dia, sentar na porra do teu computador falar e falar merda no YouTube. O que tu prefere? Quanto tempo tem pra responder isso aí? Porra, cara, aí o nego vai falar mal das pessoas, eu acho muito escroto. Eu acho que esse cara que reclama do YouTube é o mesmo cara que não tá contente com nada. Por exemplo, tá um calor desgraçado. Eu odeio calor, real. Se não tiver na praia, não calor faz sentido, é inútil. Né? É uma praia que só é ruim, você só a cabeça fica quente. Mas você o calor é importante pra manter a vida na Terra. Ah, mas o calor de 1000 graus que faz aqui no Rio, não. Mas o calor do Rio de Janeiro é foda. O calor do Rio de Janeiro não mantém a vida na Terra, ele mata a vida na Terra. Eu vi uma tirinha muito boa, que é um, assim, um carioca no inferno. Pô, tá frio aqui? Calor aqui no Rio, você botar uma água. Tá, mas isso. No asfalto, mas isso aí. Isso aí já puxa, tem outro detalhe. Cara, se você que tá ouvindo aí é aquela pessoa que, quando tá calor, enche o saco que tá calor. É isso que eu falo. Ah, é chuva, cadê você? Chuva, cadê frio? E quando faz a porra do frio, você reclama, cara, bate com a cabeça na parede. Então, eu não gosto de você. É o cara que não tá contente com nada. Eu não gosto de você. O cara tá contente só quando ele tá reclamando. É bom quando tá 50 graus, faz 50 graus. Não, é bom quando faz 20. Frio, eu te amo, volta. Cara, aí volta o frio. Aí aqui tá 40. Aí vem aqui aquela putariazinha. Frio e bullying com os solteiros, já viu? É, pode crer. Irmão, sempre tem uma porra dessa. É verdade. Pô, mas vai cagar no mato, cara. Cara, não, mas isso é foda. Não, meu irmão. Ai, só saudade do sol. Saudade de frio, saudade de sol. Procura esse sol, quando vem o sol, ai, sol vai embora. Porra, mano, isso me irrita. Que meu pai... Ainda bem que eu tô bloqueado no Facebook. Cara. Porque Eu tô com saudade da chuva. Que meu parada que me irrita também, e eu sou chato com isso. É aquela galera assim que bota, bem-vindo fevereiro. Puta grilo, fevereiro chegou. Que fevereiro trago, o dinheiro não trouxe. É, tipo, meu, e todo se você mês continuar assim, aí na sua casa sentado igual um gordo fazendo porra nenhuma, não vai te trazer nada. E a pessoa bota todo mês, bem-vindo março, mês, porque foi fevereiro mês. Foi uma merda. Aí, não, ou então... Bem-vindo então, abril. Ou então, não, aquele padrão. Eu sou muito agradecido às pessoas que fazem isso, até porque eu não tenho calendário. Então se o cara me avisar aqui, hoje é sexta, dia de maldade, não eu não vou saber. Hoje é sexta-feira, dia de maldade. Ou então, aquele clássico, quando vira o ano, 2017 vai ser meu ano, é. Não faz porra nenhuma o ano inteiro. E quer que seja todo diferente. Aí chega dezembro, acaba logo 2017, não aguento mais. Que ano horrível, não, foi tipo pior assim, que o ano passado. Começou janeiro, sei lá, hoje é dia, não, já fevereiro, dia 2. cara, daqui a um mês ninguém vai estar falando, ai, o On tá voando. Sempre é uma piada das pessoas, cara. Isso também. Mano, essa galera que dá boa-vinda pra mim me irrita um pouco. Olá, junho. É, meu cara, mês. Eu nasci em agosto. Não, eu até aceito o cara que é aniversariante do mês. Beleza, o cara mínimo, tá ansioso mínimo, pra fazer aniversário. Porque cara, ele não percebe que ele tá ficando velho e vai morrer mais rápido. Exatamente. É aniversário, cara, é uma coisa. É que agora, fugindo do assunto, é um estranho. Você comemora um ano mais próximo da morte. Exatamente. É, comemorando um ano a menos que você perdeu tem. Alguma habilidade. Você não sabe, mas você já tá ouvindo menos. Seu osso não já é. Tá mais ferrado. Você começa a enxergar assim, você fica, fecha o olho pra enxergar lá longe, foda. Você só não sabe se você tá achando que tá fazendo um bom negócio, mas não tá bom. Se puder parar, para. Isso me deixou triste, que hoje eu fui na academia, sim, eu estou na academia, aí vi lá na esteira, assim, de 18 a 20 anos, pulso máximo, 200. Foco. Aí tu vai lá, pra 20 anos, pô, já cai 280. Aí eu comecei a pensar, caraca, meu irmão, eu tô velho, eu não posso atingir mais o máximo que o cara de 18 anos atingia. É isso que a galera tá comemorando com o passar dos anos. Hoje é dia 2 de fevereiro, né? Sim, sim, sim. Bem-vindo, fevereiro. Muito bem-vindo. Carnaval tá vindo aí. Que traga o que janeiro não trouxe. O quê? Emprego, saúde, dinheiro? O mesmo cara que reclama que tá sol, que tá chuva, o mesmo cara que, tipo assim, vou no shopping. Aí chega o shopping. Ai, assim, tá cheio, vou embora. Não, mas sai mesmo. Pô, tá tudo caro aqui, não dá pra comprar nada. Aí o shopping faz uma promoção. Chega no shopping, tá cheio demais, você queria o quê, meu? Tá todo mundo igual a você, sem dinheiro. Reclamando. Nego vai no shopping pra economizar ar-condicionado em casa. Se você for mesmo. aqui no Rio, tá 50% da população tá na praia ou tá no shopping? Tá no shopping, verdade. Porque tá quando na vazão, né? Então, assim, não entendo, cara. Você, se o shopping fez promoção, vai ter gente pra cacete. Então não vai, cara. Vai quando tá caro e vazio. Aí você compra lá. Isso me fez lembrar um negócio, por exemplo. Vou fazer um paralelo aqui. O shopping cheio, tu fica andando devagar, beleza? Você não tem que ter pressa no shopping também, afinal, se está no shopping. Quem tem pressa no shopping, parada muito bizarra. Aí, mas você me lembra assim, quando tu tá na rua, cara, eu particularmente ando rápido. E você quer andar e tem aquela pessoa olhando pra lua, pensando, sei lá, na vida dele, que raiva que dá. Ele sempre anda no meio da calçada, aí você não consegue ultrapassar. Porra, não tem ninguém mais chato que esse cara. Não consegue, você tipo, tá atrás do cara bufando, quase pisando no calcanhar, o cara não desvia. Tipo assim, plena segunda-feira, você, início do dia de trabalho, você já tá atrasado porque tem um engarrafamento ferrado. Você quer andar rápido e o cara não, o cara tá olhando pra amanhã. Tem um coção passeando ali no calçado. Porra, muito chato, isso é bravo. Ou quando não vem. Ou quando não vem aquela tiazinha do chip da Tim, chip da Claro, né? Chip da Tim, da Claro, te dá oi! É tipo, prende ali, porra. Essa daí é ensurdecedora, né, cara? Não, e todas elas têm o mesmo tom de voz, é impressionante. É igual assim, do Mortal Kombat. É ensurdecedora essa mulher, ela... Você acha que é uma única mulher que ela, tipo, se multiplicou por meiose lá e são várias, são clones, são clones. Assim, vocês já viram alguém comprando chip com essa mulher? Porra, eu nunca vi, cara. É igual a TechPix, é a máquina mais vendida do Brasil. Mas ninguém tem, verdade. Ninguém compra chip com aquela mulher. Quem vai comprar chip com aquela mulher? Aquela mulher gritando, você tá pagando, ela tá chip, da chip, não tem condição, cara. Eu não sei se onde você mora existe isso, mas aqui existe. É verdade. Um bolinho de uma galera vendendo chip de celular. Aos berros. Não é uma pessoa, não são duas pessoas, são 10. Juntos, um grupinho, isso aí. Cada um grita no momento, sincroniza. É. E são todas as operadoras. Chip, claro, vivo, oi, Tim, telefone, R$5, vem crédito. Pô, teve uma me oferecendo de graça, eu fiquei meio bolado. Ah, você quer chip? Não, mas é de graça. Ela não. Queria outra coisa então. Sei lá. Toma aqui, é porque ela tá ali o dia inteiro, né? Mas tá. Toma essa merda. Lembra aqui, eu vou pagar. Porra, não quero gritar mais isso aqui. Agora, outro tipo de pessoa que também, não necessariamente grita, mas que é muito chato igual. São pessoas que não sabem a hora de parar de falar. Caraca, é irritante, cara. Você dá um oi, ela acabou, você não consegue nem responder. Igual Faustão, né? Igual Faustão. Esse cara, tipo assim, começa... Oi, ô, oi! Louco, bicho! Brincadeira, meu! Vai... Oi, blá blá blá, e vai falando. Às vezes você tipo, quer conversar, mas não consegue, porque ela faz um monólogo. E é impressionante, cara. E esse é o tipo de pessoa que eu detesto pelo simples motivo assim. Eu sou um cara que eu gosto de ficar quieto no meu canto. E essa pessoa que não sabe parar de falar, ela acha que todo mundo é igual a ela. Então quando e você tá falar, quieto, falar. Ela vem e fala assim: por que que você tá aí quieto? Por que pô, que você não falar, fala? Eu faço isso muito, mas aí você tem que falar, você não cala a porra da boca. Eu faço muito isso com as pessoas. Hoje, só lá no trabalho, tava lá geral almoçando, e eu mandando umas 4 cabeças, 5 cabeças, aí tinha lá o cara, o Marcos, né? Ele vai até ouvir esse podcast aí que eu mando pra ele. Por que você tá quieto? O que que houve? Encheu o saco do maluco durante 10 segundos. Não, tô bem. Então, beleza. Ué, eu tô quieto porque é assim que eu opero. Eu não fico falando pra você. Por que que você fala pra cacete, meu irmão? Pô, não... Cara... Não seja assim, sabe? Você quer falar muito? Fala muito lá. Encontre alguém que queira ouvir muito. Porque nem todo mundo quer te ouvir. Isso é engraçado, assim, que essa pessoa, ela nunca se toca. Várias vezes, assim, teve um grupo de pessoas, assim, 4 pessoas... E esse falador falando. E não parava de falar. Você vê que no fim das contas tá um olhando pra baixo, eu fico reparando. Um olha pra baixo, um tá olhando pro lado, outro, sei lá, mexendo no celular. E no máximo as pessoas falam, E a pessoa tá empolgada. Que não sei o que, que aí eu peguei o avião, pulei de paraquedas, o paraquedas furou. Uh-huh, legal. Pô, é mesmo? Sim. Tipo, sim. Sim. Caraca. Eu pulei de paraquedas. Sim. Esse tipo de gente que fala muito, geralmente, é o mesmo tipo de pessoa que gosta de contar vantagem, né, cara? Geralmente, sim. Fala não. Pô, aí, Rodrigo, fui ali na rua, achei R$2. Eu achei uma barra de ouro. É. Pô, mano. Gente, assim, me dá náusea. Não, ele conta vantagem até quando a situação não é boa, né? Assim, tipo, não, cortei meu dedo aqui, cara, tava fazendo uma parada em casa, na cozinha. Pô, eu que arranquei meu braço. Mas ele tá com os dois braços mesmo. O importante é que ele arrancou o braço. Depois ele vai contar uma história muito longa. Não, ele foi isso pro aí, Japão, cara. E fez uma operação e o braço tentáculo dele recriou vários braços. O Facebook agora tá com uma... Já tem um tempinho, né? Com essa modinha de pobrice. Que agora a moda é postar, tipo assim... É, eu olhei minha carteira, tô com R$1, vou curtir as férias. Sei que lá minha conta está zerada. Sou foda. Não, cara, você não é foda, você desculpa. Tá ferrado, você não, eu já faço, eu, às vezes já postei isso, mas é raramente, mas pô, tem gente que passa por direto, a minha brincadeira. Direto. Não, pior é que é toda semana, né? Tipo, toda uma semana, vez ou toda outra, semana. Toda semana. E é sempre, pode ficar certo que é sempre a mesma pessoa, cara. É sempre a mesma pessoa. Quero dar a volta ao mundo. Com R$3 consigo? Cara, para. Comenta, não. Desconecta a sua internet durante uma semana. É, ou não. Não dá. Vai ali, compra 3 pães e come e... De repente... Cala a boca. Facebook é a galera... É o outro da galera chata. É a galera... O cara que é maneiro nas outras redes sociais, é maneiro na vida, ele é chato no Facebook. Ele é o cara do textão... Ele é o cara do mimimi, é o cara que vai reclamar de alguma coisa. Que é o cara... bloqueado. É, o cara que é bloqueado. Eu entro no Facebook pra nada, cara. Eu entro, tipo assim, com muita tristeza, porque às vezes eu sou publicitário e tenho que olhar umas páginas lá que eu administro. Muita tristeza que eu tenho que fazer. Olho e com vontade de sair correndo do computador, porque é desagradável. Cara, é um negócio que é antigo, muita gente postou, mas é uma pura verdade. Aquele negócio assim, da comparação do Orkut com o Facebook. Orkut, todo mundo é legal, sexy e divertido. Todo mundo tinha 100% nisso, cara. Facebook é porrada, tiro, bomba, textão. Orkut, comunidade, todo mundo ali. Todo mundo é amigo, todo mundo é legal. Tem o mesmo pensamento, aquele negócio todo. Você deixava depoimento... Amorosos pros seus amigos. Topo é meu. Eu gostava de aceitar os depoimentos que não faziam sentido, que era aquele recado que alguém mandou pra você. Secreto. Não podia, né? Ficar no scrapbook. Aí, assim, rolava isso. Aí eu esperava tipo 15, 20 dias e aceitava. Aí tinha lá, sei lá, um depoimento do Jordan. Ela topou. Aí, tipo, e ninguém entendia essa porra. Pô, cara, ontem na rua, me caguei na rua, meio da rua. Aí tu falou assim, pô, sacanagem, né? E, pô, era muito mais maneiro. E com certeza deve ter alguém que vai ouvir isso aí que e não sabe o que eu no Orkut, né? Não tinha nego chatinho assim. Não tinha, não tinha. Porque é aquela parada. O que você postava, eu não lembro se aparecia pros outros. No finalzinho teve. No finalzinho teve. O mais que aconteceu era o quê? Vou deixar um scrap pro Jordão. E aí, cara? Mais tarde, sei lá o que, era o máximo. É, pô, ou então você entrava na comunidade que era uma comunidade que você geralmente gostava e tinha uns tops lá que você falava. Eu lembrei de uma parada que eu fazia no Orkut, que era muita coisa de retardado. O quê? Um abraço pro meu amigo Ian, que a gente fazia isso junto. A gente, de madrugada, eu entrava, sei lá, a gente rodava numa comunidade qualquer e achava uma pessoa. Se o scrapbook dela fosse aberto, eu entrava com ele e a gente fazia do scrapbook da pessoa uma sala de bate-papo. Eu mandava, tipo assim, fala aí, cara, tranquilão? Aí ele me respondia. Fala aí, a gente começava a postar uma sequência, tipo, e contar uma história absurda, sabe? Tipo, sabe aquela vez que eu dei um tiro na cabeça do cara e tive que enterrar? Ou então, tipo, umas atrocidades, tipo, era divertido. Ideia é muito sadia. Muito sadia. Hoje em dia, se você fizer isso, você vai preso. Você é preso, Ou fica bloqueado 30 dias. Por 30 dias, você tomando pra alguém, sabe aquele cara que eu matei e tive que enterrar, o FBI já tá na tua cola, já. É verdade. Igual seu amigo lá, né? É, igual meu amigo. Essa história a gente não pode contar, não, porque ele hoje em dia... Outra parada que neguinho reclama, mas só porque ele não tem o que fazer. Conta a vida dele inteira no Facebook, no Twitter, e depois posta. Pare de ficar querendo saber da minha vida. Porra, mano, isso me dá um ódio terrível. E nunca, não é parem de ficar sabendo da minha vida, tipo, é sempre uma indiretinha. É. Vou fazer limpa, varrendo aqui. É. Se você ficou, não sei o que lá. Porra, fala, mano, de mim, querida, porque não tem o que fazer. Quem não tem o que fazer é você. Não, tipo assim, a pessoa posta onde foi, com quem foi, o que fez, quando foi, se vai de novo, a roupa que usou, não sei o que lá, e no final. Tu comenta. Ai, curioso, enxerido. Porra, você se descreveu a tua vida inteira ali, meu irmão. Mas foi mal, então. Na próxima vez eu deixo você falando sozinho. Achei que você queria... Eu conheço duas pessoas. Meu irmão conhece também, mas ele não vai saber quem é. Eu também não posso falar. Que faziam isso. Se eu souber quem é, eu posso falar? Não. Que postava no Twitter... Vou falar, são duas mulheres. Que postavam, principalmente no Twitter, tudo que fazia. Inclusive com fotos, às vezes. Pois é. E reclamava. Ai... Que saco, as pessoas ficam me perseguindo, quer saber tudo que eu faço. Assim, por mais que eu não queira saber, eu saberia. Porque... Porque se você contou, bota tudo, cara. Então... Não tem como não saber. Ou então, tipo, o Twitter... Cara, você vê que a função inicial do Twitter era isso, né, cara? Diga-se de passagem. Você... Assim que começou... ele ficou famosinho, entre aspas, eu só via, tipo... Tô indo almoçar. Ah, vou mais. Academia. Sei que é lá. Depois que ficou comercialzinho. Mas, cara, a pessoa. O que eu acho maneiro é que o Twitter tem um malandrão no Twitter, né, cara? O cara sai escondido, faz um monte de merda escondido, mas ele é um malandrão no Twitter. Ele vai lá, esse cagueta no Twitter, ele conta tudo que ele fez. Né? Então, tipo assim, eu não sei. Se ele tem um primo que é um pouco mais mal intencionado, printa e manda pra ti e tá ferrado. Não, e também, tipo assim, a pessoa, sei lá, fulana, o fulano e tal, vai pra boate aí, bebendo pra caralho, no geral, aí tira a foto e posta com a legenda. O melhor da vida eu faço em off. Você está postando a parada e fala que faz em off. Você é muito inteligente. Tá certo. Tá certinho. Essa é boa, cara. Ó, é igual... Aí que tá. Tipo, aí você vai zoar alguém assim, você é chato. Não é, cara. Você tá sendo só uma pessoa que não suporta a idiotice das pessoas. Exatamente. O bravo é o cara que... O bravo é o Facebook ser chato. Mas sabe o que é isso, cara? No Twitter as pessoas são legais. Sabe o que é isso? Não tiram sua conta, não. É que, aquele papo que a gente falou. É o cara que gosta de contar vantagem. Então, tipo assim, ele meio que conta vantagem dizendo que não tá. Tô aqui tomando uma vodka super cara, na boate cara, mas eu faço em off, mas posto pra saber o que fosse que eu faço em off, pra você ficar com inveja. Aquela velha frase daquele travesti, né? Sem isso, está na pior. Porra. Caraca, é muito chato isso também. Durou um tempinho, nossa. Durou. Bagulho aí. Essa mulher é Enéas Brasil, né? Ah, nem sei. Acho que é. Eu achava que era um travesti, aquilo é Enéas Brasil? Sei lá. Enéas Brasil, acho que é um travesti. Também é um travesti, né? É. Nossa, mano. Cara, sério, tem umas séries que, tipo, que as pessoas reclamam também, né? Não, meu Facebook tem muita gente que reclama de série. Sério? Basicamente... Cara, tem as que eu gosto e tem as que eu não gosto. Eu não fico reclamando, não. Mas o problema, cara, pelo menos no meu círculo social, no Facebook, é tipo, a pessoa reclama... Ah, eu odeio série que tem 20 episódios, 22 episódios, que demora muito, que enrola muito. Prefiro série curtinha de 10 capítulos, 6 capítulos. Aí a porra da série acaba, fica chorando um mês inteiro no Facebook que a série já acabou. É, então vê uma série longa, porra. O... Gente chata pra mim é isso, cara. Também. Não, cara, muita gente que eu conheço vai estar vendo isso. Ah, eu também. Esse negócio de reclamar de série, eu não reclamo, tipo, abertamente, só tipo assim, alguém tá falando de uma série Walking Dead, eu acho muito chato. Só que toda vez que eu falo isso, que eu acho muito chato, ninguém quase me bate, cara. Que isso, é muito maneiro, não sei o que. Eu falei, cara, eu já tentei ver, não gostei. É muito monótono, sei lá, chatão. Ninguém, não, isso é um absurdo. Não sei. Ninguém fica cara, muito não, puto. Walking Dead é chato, é muito chato. Ah, é cara, uma pena que ele é baseado num filme, eu acho que é Madrugada dos Mortos Vivos, que é sensacional. Que o filme é muito bom. É, lembro, não é esse? Não, porque os caras ficam presos, um fica preso dentro de um shopping. É. Ah, o lugar é. Pô, acho que é de 70. Aí, não, quanto? Tá maluco? Não sei como. Cara, porra. Eu lembro que eu vi, ele é antigo. Só se ele for um remake de outro filme antigo. Porque o que eu vi é recente, sei lá, 2000 e alguma coisa. Não, tem um antigão. Tem um que antigo, no final eles fogem no barco, vão pra uma ilhazinha. E se fogem lá. Então, eu vi esse filme aí recente, né? Mas aí eu já não sei se é remake, mas... É muito bom, é outra parada, outro nível. Eu não consegui, eu tentei ver o Walking Dead, eu tentei bastante, porque eu vi metade da primeira temporada. Metade é muita coisa pra quando você vê uma coisa que você não tá gostando. Cara, o problema de Walking Dead comigo é quase o mesmo exemplo que você falou aí de livro que ninguém reclama de cada detalhe. Porque, cara, eu vendo Walking Dead, aí eu falo com o maior prazer, cara, eu sou muito chato vendo agora o Walking Dead, porque, cara... Você não vê não, nem do Pode falar. Não, nem, é spoiler, nem, pode dar spoiler. É, mas não é. É tipo assim, cara, é umas paradas tão idiota que tem na série que tipo. Te dá raiva, não sabe? Nenhuma. Tipo, você é o vilão, é você é o herói, tá com arma assim, você não faz nada com o cara, o cara vai lá e te mata depois. Cara, mas toda cara, série tem isso. Flash. Porra. Ah, não, nem mesmo de Flash, cara. Flash, cara, a segunda temporada... Flash foi tipo 880, que a primeira série, a temporada é muito boa, aí a segunda série, temporada entrou nesse lado meio... Oh, so Barry... Conversinha de malhação, aí, cara... Não, já era meio malhação, só que, tipo assim, eles tinham alguns episódios bons... E outros mais ou menos. E outros mais ou menos, e tem o lado malhação dele com a Iris, que é um sapo, que é muito chato, é chato... Mas eu entendo que é uma série pra adolescente, então tem que ter esse draminha. Só que me decepcionou já no primeiro episódio, porque o primeiro temporada acaba. Não sei, eu falei, meu irmão, tá acabando o mundo. Os caras abriram uma fenda temporal, um buraco negro, vai arrombar tudo. E aí, tipo assim, acaba com o Flash pulando naquilo. E a solução pra eles é assim, não, chega, não vamos pegar pesado não. Porque os adolescentes vão desistir. Então a gente mata o personagem dizendo que ele salvou o universo. Porque ele explodiu ali, fechou a fenda e foda-se. E abriu vários buracos aí pra outras terras. Pronto, acabou, tá solucionado o problema. Spoiler alert. É, aí, não, nem spoiler porque já é antigo. Não, aí beleza, você aceita meio chateado, né? Podia ser melhor, mas tudo bem. Aí, no finalzinho, cara, que ele tá mais rápido, correndo, não sei o quê. Que foi aquela parada que você falou comigo. Uhum. Ele desiste dos poderes dele, sendo que ele é mais rápido que o cara, mais forte, lá, né? Tipo... Ah, você é mais rápido quanto o cara. 1000 vezes mais rápido. É isso. Ah, então eu vou desistir só pra salvar o cara. Não, corre e dá um soco no maluco, mata, né? Entendeu? Não, vou desistir dos tipo, poderes. É tipo um detalhe assim que eu vejo no Walking Dead, cara. É muita coisa assim idiota que... Aí eu tenho que ser chato contra a porra. Aí eu vou reclamar mesmo. Nem ligo. Minha namorada fica puta. Puta não. Ela, tipo, fica... Já acostumou, eu reclamo muito, eu vejo Walking Dead, tipo assim, me dá raiva, eu vejo porque, tipo, aquele seu filho, já tô vendo aquele seu filho legalzinho, que você ama, aí ele cresceu falando merda, mas porra, é teu filho então, vamos, você né? Vamos relevar também, assim. Aí vai, cara, eu vejo Walking Dead com raiva hoje, eu fico puto com o episódio, de verdade, porque é muita coisa idiota que tem ali. É, igual a Lost foi a maior decepção de série. Nem essa porra. Nunca viu o Lost? Não, mas tô ligado. Não, Lost é maneiro. Era maneiro. No início é bem maneiro. Eles têm um clima bom. E aí vai chegando no final. Não vou nem comentar. É que às vezes que também o cara fala assim, meu irmão. O cara faz uma série pra durar 5 temporadas. Aí chega o cara, dono do canal lá que ele assinou. Tudo. Você tem que fazer 8 temporadas. Ele, cara, mas eu só tenho material pra 5. Se vira. Aí o cara começa a cagar a porra toda porque não tem o que fazer. O cara tem que inventar a história, inventando a história, não vai ver, já se perdeu. Aí no final tudo morre, né? É. A moda que tinha de evento fake. Aham. Uhum. Aí tá. Ah, mas eu acho essa maneira até aí, hoje, cara. Pô, tá, mano. Meu irmão, isso não tem nenhuma graça, na moral. Não tem, não tem. Isso não tem eu graça. Acho, não, acho, aí, aqui, aí foi aqui. Bem, assim, quando começou. Ah, é, encontro pra saber quem é filho de Catra. Encontro pra não sei o que lá. Aí eu falei. Pra entender o que está acontecendo. Porra, aí, meu Deus, meu Deus. Lançamento aí, do Mark. Aí eu falei. Aí eu, e tava na época de Game of Thrones, do capítulo. Vocês viram? Mesmo? Era o a semana seguinte, era o capítulo que o Oberyn morreu pra montanha. Ah. Aí eu falei, ah é? Vocês querem fazer evento fake? Então tá, eu queria um evento fake. Qual o nome do evento fake? É, funeral do Oberyn, se quer escalar. Ninguém ficou bolado. Quero spoiler. Então, aí, meu colega me bloqueou não, ele tipo assim, ele, como é que se fala? Tirou do feed. Né? Uns três vieram me falar isso. Aí eu falei, ué, vocês querem ser chato? Então toma aí também essa porra aí, ó. Cara, você me ninguém lembrou... Ninguém ficou com muita raiva de mim, mano. Eu falei, ah, é isso. Não, não. Você me lembrou um evento, cara. Eu acho isso bobeira. Assim, você ficar puto esse nível por causa não, de não. Coisas supérfluas. Supérfluas. É, qual certo? Supérfluas. Enfim, fulos, irrelevante. Fulos. Agora... Irrelevante. Eu ia contar isso, eu nem vou. Né? Agora conta. Ah, tá. É, agora isso me lembrou, cara, um evento que foi mais ou menos. Pô, fake. Tinha... Por que foi mais ou menos fake? Encontro para segurar a porta. Ah, rolou. Ah. Não, por que foi mais ou menos fake? Quem é de Niterói talvez se lembre, cara. Eu até conheci um maluco no dia... O cara fez um evento assim, vamos todo mundo dar descarga no mesmo horário, no tal dia. Só pra dar uma grande merda na tubulação. Era óbvio que ele sabia que não ia dar problema nenhum, né? Mas ele fez isso e ninguém acreditou muito, sério, não sei o que. Ninguém se reuniu mesmo. Rolou uma grande descarga. Ele foi até entrevistado, cara. Calma. Sério, eu não lembro, ele foi entrevistado. Aí ele, pô, mas você sabe que isso não... Não, eu sei, eu fiz, que eu achei engraçado. Sacalagem. Que a galera... Ele nem sabia que ia dar essa repercussão, mas a galera gostou, não sei o quê. É, mas todo mundo sabe que explodiu uma vez a parada. É, mas foi bem antes. Foi bem antes. Foi merda pra tudo quanto é lado aí. Imagina. Invadiu a casa de muita gente. Mas isso aí foi bem antes de Facebook ficar famosão. É, vingar dos pombos, porque caga nem a gente, vão cair e gosta de uma. Mas esse evento foi muito maneiro. Ah, cara, não, nem evento. Nossa, eu tinha uma raiva dessa porra. Ainda tem um pouquinho, né, de hoje em dia, né? É, eu cara, inclusive dei... Você tem raiva de qualquer meme que acontece? Negativo. No uma coisa legal que eu achei que muito legal. Fica... Não, pera aí, uma coisa legal. Ah. Lembra, uma coisa. Uma coisa legal. Que eu lembro. Zoom. Lembra daquele... Eu esqueci o nome do aplicativo. Era Dumb Snap. Que você... Dumb Snap. Isso era muito legal. Durou uma semana. Foi. Durou uma semana. Eu falei, mas eu sou maluco. Como algo legal tá lá rolando, não dura nada. Agora é um bagulho escroto. Tá até hoje, hein, porra. Mas, Jordan, é assim. Não, cara, não dá. Logo eu. Começou agora, 6 horas da manhã. Logo eu. Ele, 6 em 1, ele já tá... Pô, nego, é muito chato com esse negócio de logo eu. É assim, não, eu demorei 3 dias pra falar isso. Não, pra postar lá o meme do Batman lá. Demorei 3 dias. Cara, essa semana qual foi? Foi quando você pensa em mim, né? Tô bloqueado. Ah, maluco, eu ia falar tanta coisa. Eu ia falar coisa sem graça também. Cara, toda vez que eu vi alguém, eu tinha vontade de comentar uma atrocidade, assim, só pra... Pô, quando você pensa em mim, eu lembro daquela vez que eu passei com você. Pensa na diarreia. É. Não, eu comentei numa amiga minha uma parada... Que é zoeira e é verdade, ela sabe. É zoeira e é verdade. É zoeira e é verdade. Ah, tipo assim, ela tem uma... Não, ela tem uma veia na testa muito sobressalente. Caralho. Aí, tipo, aí ela botou assim: o que você pensa quando lembra de mim? Veia na testa. Mas todo mundo sabe dessa veia, então a gente já zoa normalmente. Que assim. Ela leva uma das portinhas. Não, tem um lá, é. É a mesma menina. Tem um lá, o que você. Qual livro você me indica quando você pensa em mim? Pô, sei lá, cara. Assim, não, entendeu? É, o Exorcista. Entendeu o livro? Sei lá, porra. Entendeu que é surtado, mas você entra, pare tudo que está fazendo e me indica uma música. Não! Não, não! Você não é especial assim. Pô! Eu, hein? O mundo não gira em sua volta por fazer você isso. Você não manda em mim, importante salientar você, não é meu pai? O Guarani, você é o comentário. O quê? O Guarani, claro. Ai, meu Deus. Cara, a internet deixa a gente doente, cara. Não, é. Deixa a gente burro. Uma vez eu fui participar desse aí, tipo assim, ah, pare tudo que você tá fazendo e me indique um filme. Aí eu fui lá, na maior boa vontade. Senta o pé humano. Este filme é uma merda. Não, indiquei. Aí a pessoa me responde, ah, não vou ver. Não tenho a menor vontade. Qual o filme? Então vai pro inferno. Então não me pede nada. Qual o filme? Ah, nem mesmo. Eu comentaria, isso. Você me fez parar tudo que eu estava fazendo pra vir comentar. Indicar o filme com o maior carinho. E você me fala babaca. Isso? Sacou? Você não. É chata. Você é, você só quer aparecer com esta modinha de me indica alguma coisa. Ah, agora eu lembro disso, cara. Esse é a pessoa que eu odeio no Facebook. É a pessoa mais chata do universo, a pessoa com a deficiência de atenção, crise de atenção, sei lá o nome que você quiser dar pra essa porra. Ah, posta lá, se sentindo triste. A vida vem com cada surpresa, reticências. Aí você pensa, esse cara é meu amigo, alguma merda aconteceu. Aí você que é um cara, mas você não vai nem comentar, você vai no privado, né? Sim, senhor. No privado. Pô, o que aconteceu, fulano? Ah, prefiro não falar. Mas eu aposto que se eu tivesse comentado lá naquela caceta, ele ia vir me contar uma história nem tão triste assim. Só pro post dele render e ele ganhar likes. Eu tenho certeza Sim, disso. Sim, com certeza. É muito verdade, cara. É muito verdade. E mais vai falar, meu chinelo arrebentou hoje, eu fiquei boladão. Porra. Esse cara é o cara chato. Eu mas realmente é, não é gosto. É uma vertente daquele cara chato que gosta de atenção. Putz. Fala, tem medo de falar aí. Porque é o cara que gosta de atenção e fica fazendo essas paradas. É o mesmo negócio da que eu faço em off. Nossa. Estou muito triste, três pontinhos. É não, a mesma pessoa. E tipo assim, olha, a coisa mais imbecil que eu tenho também. Isso eu vi muito no Facebook na época de eleição. Caralho, mano, que meu Deus. Se você vota em fulano, se você pensa tal assim, não, por favor, me exclui. Cara, me excluiu você, porra. É você que não quer, é você que me excluiu. Eu vou ter o trabalho. Você que é o intolerante. Você que é o sem graça da parada, o chato. Animal, eu não tenho problema com eu não tenho, você pensa, nem não. Eu. A palavra de hoje em dia é intolerante. Se você que é intolerante, que me exclua. Ah. Exatamente. Eu não sou intolerante. Mais um tópico pra gente falar, cara. Isso, eu tinha um amigo de infância... Que é o cara que mentia na cara de pau. O nome dele é? Pedrinho. Não, Pedrinho, é Pedrinho. Não, é Pedrinho. Não, mas não é Pedrinho não. Que eu conheço, não. É outro Pedrinho. Tem um Pedrinho que eu conheço. É, o nome dele não tem nada a ver com P, mas Pedrinho, vamos batizar. Vamos só chamar ele de senhor mentiroso. A gente, assim, a gente quando era... Moleque, né? Eu e meu irmão, a gente passava as férias muito lá na casa dos meus avós, na Real do Cabo. Lá a gente fez muita amizade. E ele andava num grupo de 15 caras, fazendo merda pela cidade, indo à praia. E a gente era burro e sequelado e a gente desafiava uns aos outros a fazer umas loucuras. Tipo assim, ah, duvido você subir naquela pedra e pular ali de cabeça dentro d'água, sem conseguir ver o fundo, sabendo que tem uma rocha ali que você pode rachar o crânio. E a gente fazia. E se você não pulasse... Você é viadinho. Você era o viadinho que era zoado até a morte. Tipo assim, nego, tipo, pegava bullying, você não conseguia mais falar. Tipo assim, pessoal, tipo, cala a boca! Acabou sua vida. É, por três até dias... Até você se redimir. Você volta parado. Mesmo que você fosse... O pessoal, comprei pizza pra todo mundo. Não, você não pulou! Era assim. Então você pulava, era pressão. Uhum. Só que esse cara, tipo assim, ele sempre peidava nas coisas. Pedrinho sempre peidava nas coisas. Peidava de medo ou peidava ele de medo? Não fazia, ah, tá, ele não sei fazia. Que era peido básico mesmo. E aí, o que ele fazia? Quando chegava de noite, tava todo mundo junto, indo pra algum lugar, e que tinha provavelmente alguém que não tava ali no horário, Pedrinho fazia o seguinte. Pô, aí, hoje tinha que ver, saltei com a cabeça na testa, de testa na pedra, na água, e deu um mortal. E na verdade foi o Jordão que fez isso. E ele ainda fala assim, não é Jordão, não foi? E Pedrinho era bravo. Pedrinho era mentiroso. Baseado em fatos reais. Pedrinho era mentiroso na cara dura. Ah, e você ficava sem ação, cara, porque era uma mentira tão na cara que você ficava... Não acredito que esse moleque tá falando isso. É isso mesmo? Isso é verdade? Sim. E o grupo inteiro sabia que não tinha sido isso. Sacou? Todo mundo presenciou que ele foi o cara que amarelou. Mas é. ele O melhor era o tio do primo meu, quando ele vinha contar alguma história, ele mal começava a falar, esse tio do amigo falava, ah, Pedrinho, cala a boca, tô mal mentiroso, porra. E virava as costas e ia embora. Cara, isso era direto. Nesse caso assim, é complicado, porque, tipo assim, também acontece muito comigo. Não chega a ser muita mentira, não. Assim, operante, não. Tipo assim, sei lá, que você tá fala? Aqui nós três, rolou alguma zoeirinha lá na rua e tal. Aí, a gente encontrou outra galera. Aí, pô, o Felipe vai contar uma, assim, conta o que aconteceu um pouquinho diferente. Aí você, pô, eu desminto o cara aqui na frente de geral, não desminto, o que que eu faço? Fico, sou um cara legal, sou um cara chato, eu vou deixar que tem um colega meu que faz isso. É, ele desminte? Não, ele altera assim algumas não, coisas. Que, é. Tipo assim, digamos. Eu falo, não, não foi nada tipo assim. Assim digamos que tá aqui nós três, tamo ali na rua, aí passou um cara e esbarrou na gente, aí o cara reclamou, aí o Rodrigo falou: não, pô, cara, desculpa aí. O cara, beleza, aceitou a desculpa. Aí pra contar a história. O cara esbarrou em mim, eu cheguei, qual foi, parceiro? Qual foi, e o cara foi embora com medo. É tipo assim, tá ligado? Ah, não, é. Rola uma mentira. Dá vontade de falar. É tipo pô, Pedrinho, tipo Pedrinho. Tipo Pedrinho? É, Pedrinho. Não, eu tenho um amigo, eu mando ele ouvir meus podcasts, não sei se ele vai ouvir esse. Que ele, cara, eu não sei porque ele sempre aumenta a história. É meio que não tão exagerado assim, mas ele sempre dá uma aumentada. Se ele fala, o cara aumenta, né? Pra, tipo assim, pra dar um drama maior, mais mas maneiro, né? Mas não, mas ele exagera. Agora, ele exagera. Se o cara exagera, tipo, ao ponto de que você pede desculpas e quando você conta, você fala que você deu um tapa na cara do cara e ele saiu andando comigo, né? Aí. Vou contar uma história meio parecida. É, eu tinha que ir na Mangueira hoje pro estágio lá, acabou que a gente foi liberado porque teve problemas de tiroteio mais cedo. Aí é isso, mas sim, foi uma parada, aspas, tranquila, que não foi aquela absurda de tiroteio. Mas aí contaria a história assim: pô, meu irmão, tinha que ver a bala comendo, granada rolando, aí suspenderam. Aí você não foi nada disso, cara. Só você teve, nem saiu de casa, você recebeu um WhatsApp. Assim, não vem. Não foi nada disso, só teve algum. Teve tiro realmente, mas não teve nada de explosões cinematográficas que você tá falando. Ah, aí ele mesmo já começa a rir, tipo, porque ele sabe que ele exagera. Aquela cara de cura, que ele fica vermelho. É. Mas assim, e tem aquelas pessoas, cara, que você sabe que tá contando mentira. Que ela vai contar uma história dela, você não tava nem presente, nem ninguém à sua volta tava presente, mas você sabe que é mentira. Tipo, não, tive que ir pro Rio. Então peguei minha moto, botei 240 por hora na rua ali, antes da ponte ainda. Com sinal vermelho passando no meio de todo mundo, empinando, sei. Porra, meu irmão. Não foi, né? Tipo, não força, não, barra. Não força. Não força, quer barra. Falar que tava 200 por hora? Eu já vi. Na Via Lagos, talvez. Talvez, acredite agora. Porra, um pouco menos aí. Tem muita gente assim, eu não tenho paciência não, cara. Sabe o que é ainda mais chato, cara? É o cara que ouve o nosso podcast e não indica pros amigos, assim. A gente tem mais ou menos uma noção de quantas pessoas escutam. Vacilão morre cedo, hein? É. Vacilão morre cedo. Então, pô, a tarefa de casa pra você que escuta essa porcaria, a gente edita com o maior carinho, a gente separa um dia da semana pra gravar, quando chove. Hoje não choveu, mas vai chover. Chove. Em criança que pariu. Pô, indica aí pra 10 amigos, cara. Você vai indicar pra 10 amigos, sabe quantos vão ouvir? Um. Não é possível que você não tenha 10 amigos. Só se você for muito chato. Você tem que mudar aí seus hábitos e ser mais sociável. 10 amigos, indica pra 10 amigos aí e fala que é muito maneiro. Conta uma mentira, fala que é muito maneiro. Seja chato, por uma boa causa. Mentiroso. E você vai espalhando desses 10 pra mais 10, e aí no fim das contas a gente pode ficar rico. Olha que maneiro. Mas sério, indica, ajuda a gente, porque a gente já não consegue ter tanta assiduidade gravando. Mas se você indicar e tiver uma galera que, pô, que às vezes manda tema ou que manda mensagem pra gente, vai ter mais assunto pra falar, vai ter mais podcast, vai ter participação, que a gente quer começar a trazer gente pra gravar com a gente também e ficar impressionado com o nosso equipamento. A gente tem equipamento de gravação, ocupa uma sala inteira. Impressionante. É uma parada assim assustadora. E me surgiu uma dúvida: como eu faço pra achar o podcast? Achar um podcast. Nossa, você chatrinho, pega, hein, caralho. Discurso de avaliação, esse moleque, ok, né, vamos lá. Discurso de avaliação. Que legal. Já fez lá os testes lá? Sofá? Eles falaram que vou participar no último episódio. No Twitter, Podbeats Oficial, né? @ Podbeats Oficial. Facebook, Podbeat. É Podbeat, tudo. Podbeat Oficial, porque não tem S. P-O-D-B-I-T. Isso. A gente tem um e-mail também, podbeatoficial@gmail.com, pra você ver, a gente é pobre, não tem um e-mail com o nosso nome, é Gmail mesmo, pode mandar e-mail pra gente lá. Nós temos o blog. Temos o blog, a gente geralmente só posta o áudio lá pra você baixar, dificilmente a gente lê se tem algum comentário lá. Você pode também achar no Mas vai ter comentário sim, se Deus quiser. Você pode achar a gente nas nossas redes sociais. O Jordan tinha um Facebook. Tem Facebook, não pode, mas ele tá não pode responder. Por enquanto, eu vou te aceitar com muito carinho. Manda uma mensagem daqui a 30 dias, no mês que vem, em março, daqui, ele fala com você. Daqui a 21 dias eu vou ele te responder. Ele tá contando o calendário. As horas. Mas eu vou caguetar ele alguma coisa só pra ele ficar mais 30 dias sem a conta. E aí, vamos lançar essa campanha? Bloqueia o Jordão ou desbloqueia o Jordão? Vou bloquear o Jordão um mês sim, um mês não. Não, vamos desbloquear o Jordão pra ele. Eu sinto saudade dele arrumando treta com os outros lá. Lembra aquela propaganda, acho que era da Oi? Quem ama bloqueia. Ah, pode crer. O Facebook crer. Me ama, cara. Por isso, entendeu? É verdade. Você é uma pessoa muito querida. Então é isso, galera. Se você gostou, deixa o seu likezão aí. Pô, mais uma vez, sigam as nossas redes sociais. Pode seguir as nossas privadas também. As nossas privadas. É, verdade. Bem descargante. É. Devo... Nossa, que sem graça, meu Deus do céu. Foi péssimo essa piada. Meu Deus. Desculpa aí, gente. Até perdi a linha de raciocínio. Então, siga a gente no Twitter. Compartilha o post aí que Twitter, vocês vão ver. Facebook, a gente tá lá, pra mais ou menos. Moral. Um pouco menos do que no Twitter. Manda mensagem pra manda gente. Manda nudes, manda áudio, manda mensagem. Falando, pode ser sobre os episódios antigos, pode ser sobre esse, o que, que você tem a mais falar. Mas escrevam, mandem, porque a gente quer de coração. É. Mandem. Faça feliz. Faça a gente feliz igual os nossos últimos ouvintes fizeram. Faça a gente triste também, tipo, ah, não gostei, foi chato. Não, só de mandar mensagem eu vou ficar feliz. É. Então, ó, é isso aí, @ podbeat oficial no Twitter. E a hashtag desbloqueia Jordan. Desbloqueia Jordan, vamos lançar aí. A gente tem 21 dias. Se o Jordan não for liberto nesses 21 dias, a gente entra com recurso. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. Valeu. Abraço, valeu. Yeah.